Conversas Aleatórias. Ouvintes, hoje é domingo, fazemos conta que é o dia 8 de dezembro, já é feriado, já estamos contentes porque é feriado e estamos a gravar a emissão ou 57 ou 58, mas depois já vemos qual ser. A emissão de Conversas Aleatórias. Ah, muito baixinha! Hã? Eu já disse bem. Ah, hoje é dia da mãe. Hoje fica bem dizer, ah, muito boazinha! É dia de Nossa Senhora. Da Conceição. É que há-se para dizer mães? Então, mas nenhuma das nossas mães se chama ou chamava Conceição, por isso não interessa. Foi não. Portanto, é caso para dizer mães, estou aqui. Estou o Nuno Miguel, está o Joaquim Pereira. Muito bom dia a todos, ou boa tarde, conforme a hora que nos ouvir. Isto é a conversa do costume, porque nunca se sabe a que hora é que vão ouvir. E vamos lá ver o que é que vai sair daqui hoje. Vai sair uma introdução ao Carlos Bonaparte, que vai falar agora para a sua mãe. Exatamente, ouvintes. Estamos de volta então para mais uma edição do nosso Conversas Aleatórias. Eu sou o Carlos Bonaparte e com muito gosto estou com vocês, convosco, nesta edição. Tanto faz. Com vocês ou convosco. As duas formas são corretas. São corretas. Com vocês ou convosco, as duas. Agora, com vós está errado, mas convosco ou com vocês, as duas são corretas. Diz eu então que estou convosco aqui para mais uma edição do nosso Conversas Aleatórias. Neste domingo, dia 8 de dezembro, como já foi aqui referido bem, o dia de Nossa Senhora da Conceição. Como o Sérgio. Padroeira de Portugal, instituída por um rei D. João IV. É verdade. Da Independência. Está aqui o senhor Anacleto. Você sabe onde era o Conselho de Bom? Sim, continua. Pelo D. João IV e pelo D. António Sala. Como? Essa é nova. O quê? João IV, António Sala. João IV e António Sala. E o Joaquim Cozinha. Ainda estou a dormir. Está bem. Bom, para começar vou dar uma novidade em segunda mão. Morreu Nelson Mandela. Não sei se o Joaquim está aqui, os ouvintes podem reparar na cara de surpreendido Joaquim Pereira. O que tem a dizer sobre o assunto? O que eu tenho a dizer... O que é raro no mundo que vamos... vivendo pouco mais ou menos. Foi um homem que, em princípio, íntegro e que conseguiu reunir um país com todos estão divididos por várias facções. E ele, com o seu carisma e com a sua hombridade e honestidade, conseguiu levar tudo avante. E vamos lá ver agora com a morte dele, porque apesar de já estar doente, ainda conseguia congregar todos. Vamos lá ver se com o desaparecimento se não se dá mais uma das tragédias que se dão por esse mundo fora. Ah, fica tudo na mesma. Já estava afastado há muito tempo. Sim, na África do Sul fica tudo na mesma. Porque a África do Sul já esperemos, tem. E os passos pontos esquecessem. Já tem uma. E que descansem em paz. Já tem uma. Os focos, olhar. Já tem os focos sobre as. Qualquer movimento mais brusco, há logo uma intervenção, porque há muitos interesses, há logo intervenção externa. É imediato. O que eu admirava nele foi o gesto dele quando foi eleito presidente. Primeiro em relação aos próprios funcionários na presidência, que eram todos ou quase todos brancos, e já estavam a pensar que iam todos para a rua. E ele trabalhou com eles. E o apoio que ele deu à equipa de rugby, ele teve uma visão de... Vai ser ali a equipa de rugby que vai ser... Porque os pretos, a maioria, detestavam a equipa de rugby porque ainda era sinal da superioridade branca. E ele não, em vez de concordar com o seu partido de acabar com o nome Springboks e retirar os símbolos e as cores, pediu para apoiar e no ano a seguir foram campeões do mundo e o resto é conversa. Quando tinham levado uma abada da Inglaterra pouco tempo antes no jogo amigável. Bem, uma coisa já agora também que eu gostei bastante foi... embora que desconheça as circunstâncias, não é? Mas a verdade é que sempre me pareceu que, apesar de ser um ativista que a partir de 7 minutos foi bem sucedido, a partir da década de 90 foi bem sucedido, quer dizer, antes também teve preso, não caiu no exagero. Ou seja, foi uma pessoa que manteve sempre o seu equilíbrio. Há poucas pessoas, não é? Nós conhecemos alguns casos de gente, lá, o Fidel Castro. Essa foi a minha grande desilusão. O Fidel Castro, o que morreu há pouco tempo, há um ano e tal, o Chávez, foram duas pessoas que... Também que ele também só esteve na presidência durante 5 anos. Mas ele está no... Já fez, ah, pois já fez anos. Pois, esquece, ele teve anos no ano passado. Mas Mas quer dizer, ou seja, digamos que há toda uma... Ou seja, ele podia muito bem ter a seu tempo instituído uma espécie de ditadura democrática. Que é, pensem o que quiserem, mas quando é que sou eu? Que era um bocado aquilo que o Chávez fazia, não é? E então, mas não, não chegou a esse ponto. É o que eu admiro e eu, de política, não gosto de ninguém. Mas este homem, para mim, não foi um político. Foi um dirigente que olhou principalmente pelo seu povo e pelo país. Portanto, os meus parabéns. E atenção, porque eu digo isto. Eu até que nem gosto, até que sou muito contra essa coisa de quando se morre fala-se sempre bem. Mas é que eu já tenho esta opinião do Nelson Mandela já. Pô, mas neste já se fala bem há muitos anos. Não. Não é? Vocês que em comparação a mim são umas crianças. Eu vivi completamente a vida dele desde quando ele começou ativista e depois preso. E acompanhei sempre. Porque comecei a ver... Bem, sempre naquela esperança que ele não desvirtuasse. E isso confirmou-se. Falou aí na prisão. Foram muitos anos. Os anos que o Carlos tem vida foram os anos que ele passou na prisão. Pois, ele foi em 27, eu sei. Foram muitos anos na prisão. Depois chegar cá fora e fazer o que fez. Quando fiz na sexta-feira o André em informação, também foi o que eu falei. Eles estão na prisão. Por acaso não referi o tempo, porque eu não tinha a certeza se tinha sido em 90, se tinha sido em 87. Só mais tarde é que confirmei que foi em 90. Saiu, foi em 90. Pois, a exigência foi em 87, mas ele só saiu em 90. Mas, digamos que ele teve na prisão 27 anos, desde 63. É muito tempo. 27 anos. Ah, há pessoas que passam ainda mais tempo lá dentro, mas depois chegar cá fora e ter a vida e continuar, que continuar a sua... Isso mais ninguém no mundo pode dizer que fez. Pois não? Pois, o tema não é o Nelson Mandela, mas embora já tivemos, já... Até poderia ser, não é? Pegando em linguagem Paulo Fonseca ou Jorge Jesus, embora já estejamos a falar sobre o assunto, nós vamos falar sobre perseguições. Por acaso fiquei emocionado com este tema de Nelson Mandela. O Carlos queixa-se que anda a ser perseguido pela PIDE e nós vamos falar sobre perseguições baseando aqui num texto, quer dizer, baseado no que acontece, mas nós vamos começar aqui por um texto que até coloca três questões mais à frente e se os amigos, companheiros e ouvintes me permitem, até vamos dividir precisamente por uns três pontos. Primeiro vou passar a ler o texto, que é para nós sabermos o que é que estamos a falar. Vamos ler. O título diz As campanhas do Correio da Manhã e o Fisco como arma de perseguição política. Como sucede com rigorosa regularidade, o Correio da Manhã dedicou ontem, isto ontem é quarta-feira, se não me engano, dedicou na quarta-feira a sua capa a um familiar, amigo familiar ou conhecido de José Sócrates, homem que deixou de ser primeiro-ministro há 2 anos e meio, e desta vez foram as dívidas ao Fisco da sua mãe. As dívidas da sua mãe ao Fisco. Devia estar mais correto assim, não concorda? Para também não variar, imagino que faz parte de um livro de estilo do jornal, a notícia pode ser desmentida pelo próprio leitor. É do conhecimento geral que os impostos sobre as mais-valias de venda da casa, desde que seja para a habitação própria e permanente, como parece ser o caso, podem ser pagos no prazo de 3 anos, sendo o pagamento dispensável em caso de reinvestimento em novo imóvel para o mesmo fim. Até ver, e tendo apenas em conta a parca é fraca, para quem não sabe, a pouca, não é escassa. Tendo em conta a escassa informação fornecida pelo Correio da Manhã, a senhora ainda não deverá nada às finanças, já que, segundo a própria notícia, a casa foi vendida há apenas 1 ano. Qualquer pessoa que já tenha vendido um imóvel sabe isto. Se, como escreve no Correio da Manhã, a autoridade tributária e a aduaneira deverá avançar com uma execução fiscal, ou está a perder o seu tempo, ou o jornal não nos contou tudo. Não sabemos, por exemplo, se a senhora manifestou a intenção de proceder ao reinvestimento na declaração de rendimentos respeitante ao ano da alienação, como determina a lei. Na realidade, ao ler a notícia, não ficamos a saber quase nada. A não ser que a mãe de Sócrates deve ter muito dinheiro e compra e vende casas. Mesmo a expressão, e passo a citar, deverá avançar com uma execução fiscal, fim de citação, que é uma forma de dizer que não aconteceu nada, assim como a ausência de informações elementares para perceber os contornos desta acusação, mostram a falta de rigor profissional e de ontológico de quem escreve estas notícias. Bem, mais criticavam do que a suposta dívida desta anónima cidadã. Mas mesmo que a mãe de Sócrates deva alguma coisa ao fisco, o que me interessa nesta história é outra coisa. Na realidade, são três coisas que me levam a três perguntas e nenhuma delas depende do rigor ou falta dele da notícia. E vamos então à primeira. Pode ser? Pode ser. Obrigado pelo vosso amém. A primeira questão que se levanta é: sendo notória a obsessão que este jornal tem por qualquer coisa que envolva direto ou indiretamente José Sócrates, em contraste com a ausência de qualquer investigação sobre o atual Primeiro-Ministro, por exemplo, é ou não evidente que estamos perante um caso de perseguição a um cidadão em concreto por parte de um órgão de comunicação social? Não hesitando o jornal em revolver as gavetas de todos os seus familiares e amigos para alimentar uma campanha que ultrapassa em muito o trabalho legítimo de um jornalista. Quando um jornalista se dedica a perseguir de uma forma continuada um cidadão em concreto, ainda mais quando ele já não ocupa qualquer cargo público e essa perseguição inclui comportamento de familiares e de amigos, estamos perante um claro abuso de poder, que caberia aos jornalistas denunciar, não promover. Rimou e tudo, amigos ouvintes. Carlos Bonaparte recuou à pergunta. É ou não evidente que estamos perante um caso de perseguição a um cidadão em concreto por parte de um órgão de comunicação social? Não. Porquê? Carlos Bonaparte. Primeiro porque se são muitas vezes colocados... uma coisa muito importante primeiro. Estamos a falar de uma figura que é pública e que não ocupa nenhum cargo político, mas todos nós sabemos indiretamente que tem influência política. Ponto número 2. Não sei se tem, mas portanto... Tem. Dentro do partido tem. E é o suficiente. Segundo, eu não leio o Correio da Manhã, é um facto que também não leio praticamente mais no jornal, mas aquilo que este jornal por frequência faz não é andar atrás da família de Sócrates, é pegarem, é um jornal de cariz sensacionalista. Exatamente, sensacionalista, peço desculpa. Sensacionalista, portanto, sendo esta uma figura pública que causa tanta controvérsia, é natural, não é? É natural que muitas vezes venha à baila. O Primeiro-Ministro não pode ir à baila por um motivo muito simples. Primeiro, porque não quer dizer que haja grandes incongruências na vida dele. Haverá algumas, como qualquer outra pessoa, não é? Mas também já, ou seja, por um lado a investigação é mais difícil, porque é ele que está a proteger os dados. Não é? Por outro lado, eu já mudei um bocadinho a minha postura face ao Passos Coelho, apesar de ser perdão a minha expressão, um político idiota. A verdade é que ele parece, para todos os efeitos, ter um grau de honestidade, de muita inconsciência sim, mas de alguma honestidade que acima da média, com respeito aos políticos, que não costuma ser nenhuma. Portanto, é natural que não haja tanto para investigar e o que há seja mais difícil. Com respeito a... E está a clamar que este governo já teve machadadas suficientes para que eles percavessem. E, portanto, digamos que... ou seja, não há aqui nenhuma perseguição política. O que há é... Vai-se investigar a vida, não é? De alguém que nós sabemos que tem influência. Tem influência. É inevitável. Nós falamos de Sócrates e há inevitavelmente alguma coisa que nós vamos associar a um passado recente. Quanto mais não seja ao envolvimento da Troika nas nossas contas públicas. Não é? E é essa a situação. Mas sim, eu ia falar mais, mas deixa-me para aí uma coisa. Não, ainda não vamos ao Joaquim, não chora. Já vamos à sua voz. Tá bem. Há uma coisa que tu dizes que não é questão de opinião. Há uma coisa que não é verdade. O quê? De não investigarem o atual Primeiro-Ministro porque... Como é que tu disseste? Que não é falta de informação, mas está mais bem protegido e é mais complicado. Eu recordo que isto do José Sócrates já vem desde o tempo em que ele era Primeiro-Ministro. Vamos lembrar do Freeport, da questão da licenciatura dele, de mais manobras não sei quantas. Ainda mais... Da manhã insistia, ainda mais me ajudas. Não, porque a investigação do Primeiro-Ministro da altura já acontecia. Mas não é isso, mas ainda mais me ajudas. Este governo está mais... Quando eu disse que este governo está mais precavido, porque já levou machadadas suficientes, ainda mais me ajudas no sentido que, para além das machadadas que eles levaram, aprenderam a proteger os seus dados para que não aconteça que aconteceu com o outro primeiro-ministro. Também pode haver aqui outra coisa. É que o Passos Coelho não tem o passado tão agitado também, como também, o Sócrates. É, foi o que eu disse também. O Passos Coelho fazia era com lá cartazes e... Foi aquilo que eu também disse, não é? Voltas-me a ajudar, obrigado. Foi aquilo que eu também disse. Talvez também não haja tantas incongruências, não é? Como uma vida do Sócrates. Claro que se fala tanto para falar, não se fala tanto. Mas o que se questiona aqui, é uma palavra que não estou a dizer, é repetição constante de temas relacionados com ele ou com alguém, é o que ele diz, amigo, familiar, amigo, conhecido. Uma coisa, vai dar ao mesmo. Tudo o que seja José Sócrates é sensacionalista. Aparece o nome Sócrates no título. É logo. Aí está. Mesmo que depois não seja nada importante, como até este caso, porque não há aqui nenhuma informação concreta. Portanto, tu vais com o critério do jornal, o livro estilo do jornal e não pela pessoa em si. E depois o que eu acho é, e muito, muito interessante, como é que ele dizia, agora este senhor aqui ao princípio, bom, ele dizia, agora esqueci-me, não era livro de estilos, sobre isto de Sócrates, não era livro de estilos, que o próprio leitor pode desmentir. Quando ele próprio admite que nas notícias não ficamos a saber, não temos certeza de nada. Então como é que ele pode mentir uma coisa que não tenha certeza? Podes mentir o que vê lá escrito. Agora, uma coisa é o que vê lá escrito e que podes mentir, outra coisa é o que falta saber. Pronto. Ou seja, entre a informação oferecida, um leitor pode desmentir, que é o que ele faz. Aí percebo. O que ele está a dizer é que não está tudo explícito. Mas do que está lá escrito, não é bem assim. Por causa destes componentes de rendimentos e de coisas que ele falou. Bem, Joaquim. Ora bem. A mesma pergunta. Para começar... O mundo está podre. É o mundo lost. Já falámos aqui há muito tempo sobre isso. Eu não estou a acusar os escritores todos, mas principalmente os jornalistas, e até já se vê mesmo até na rádio ou na televisão. Hoje, o que conta não é o interesse de uma notícia, é a relação de uma... Perdi-me já na organização da frase. Não é o contexto da notícia em si, mas o sensacionalismo que isso pode provocar nos leitores, e infelizmente os leitores, com a grande culpa sua, o que querem é bandalhice, sensacionalismos. E reparamos que, porque é que hoje em dia há tantas revistas sobre... artistas que às vezes não são, sobre o cantor, sobre isto ou aquilo, é só esmiuçar coisas que muitas vezes não são notícia, não são verdades. Muitas vezes, numa entrevista qualquer, feita a qualquer personagem, o próprio entrevistado vem dizer, mas eu não disse nada disto e vai não sei o que mais. Ora, depois é muito difícil a esse entrevistado dizer que ele é que tem razão e não o jornalista. O jornalista, quando... E eu vou outra vez pedir desculpa ao Nuno, que, como jornalista que é, mas também... ele o que quer é que o que ele escreve seja aceito pelo jornal ou a revista, ou seja o que for, para vender. O que interessa é vender. Será verdade? Será mentira? Eu, infelizmente, andei um pouco ligado a esta situação, não na forma de escrever nem nada que se pareça, mas na execução das revistas. E via muitas vezes os jornalistas o que faziam e o que conversavam só para conseguir vender. E isso ficou de tal maneira gravado que hoje, por exemplo, eu gosto muito do Correio da Manhã. Porquê? Porque fazem umas palavras cruzadas enormes e então eu entretenho-me ali um bom bocadinho a resolver aquilo. Mas abro a página para as palavras cruzadas, acabo as cruzadas, fecho o jornal e deito fora. Porque... Era só lembrar, eu gosto muito de 24 horas. Claro, quando não é para a casa de banho. Não me dizem para quê. Para depois, não tens papel higiênico? É, mais ou menos. Conclusão. isto e aquilo. Já falecido, 24 horas. Por exemplo, na rádio, a promoção de um cantor, de uma cantora, é vergonhoso. Na minha modesta opinião, que sou um nabo, sou um... não percebo nada destas coisas. Eu sou mais um ano. Mas eu pensei, mas isto tem algum jeito, isto tem... para estarem a promover assim desta maneira. Mas a pergunta, é perseguição ou não? Esta é a primeira pergunta. Perseguição a um cidadão em concreto por parte do jornal? Tem duas variantes. Primeiro, é uma figura pública. Não digo que seja política. Política talvez não chegue aí. Mas como ele teve tantos casos em que foi esmiuçado até aos alicerces, e foi muito conhecido como político, mas eu vou mais pelo sensacionalismo da situação do que político. Político, uma pequena parte. Ou seja, também, tal como o Carlos, entende mais que não é uma perseguição... Direta, mas não. Como sendo político, muito conhecido e muito badalado. É uma consequência. Como vende. É uma consequência. Como, ora, aí está a frase correta. Como vende, e as pessoas quando veem o nome de Sócrates, vão logo ver, deixa ver o que é que eles dizem. Que está andando a fazer. Eu tenho a impressão, só um pequeno parênteses, eu tenho a impressão que este senhor é amigo do Sócrates e diz das duas uma, ou ofendido ou com medo. Não, é apenas alguém que quer defender ideais jornalísticos. Ah, ainda assim, e ele que tem um moral de caráter. Mas uma pessoa que tenha dois dedos, que tenha dois dedos de cérebro, não é jornalista. Não. Para escrever isto. Ah, não, mas é que este não é jornalista, nem de café. Bem, vamos à segunda questão, que é: não sendo a mãe de Sócrates uma figura pública, não ocupando nenhum cargo político e não tendo qualquer relevância mediática para além de ser mãe de alguém que já foi primeiro-ministro, qual é, com base em qualquer critério jornalístico, a justificação para esta notícia? E com que base se põe a fotografia do ex-governante na capa para ilustrar uma notícia de um suposto caso que não o implica? Serve apenas para manter, sem dar qualquer informação que a sustente, uma suspeita de que o neutralize politicamente, o que não corresponde às funções de qualquer jornalista. Serve para manter os holofotes avestados deste governo, com o qual o Correio da Manhã faz a mais despodorada das campanhas, lançando lama sobre todos os que o ataquem. De Dom Januário Turgal Ferreira a qualquer político da oposição que se destaque. E, por fim, serve também para vender jornais. Coisa que, para o mal e para o bem, José Sócrates consegue como ninguém. Ora, aí está, ele teve a ouvir a nossa conversa. Eu aqui concordo com ele. Já agora respondeu primeiro. Primeiro, eu percebo a história de vender, mas não cabe na minha... Cada um tem... Ainda o caso ao fim de ideias jornalísticos, cada um tem a sua ideia de fazer jornalismo. E estar numa coisa... Eu não li a notícia, nenhum de nós leu. Estamos a analisar conforme... A da política que foi apagada, não é? O que está aqui escrito, não sei. Não, a notícia não foi. Não sei. Sabes porque o artigo tinha sido apagado quando mandaste isso? Não, eu disse que não sabia onde é que estava. Justificação para esta notícia, pois, na minha cabeça, do meu modo de fazer, não há, porque foi que ele diz, o que eu li ao bocado é basicamente o que eu penso em relação a estar a pegar por onde é que, se fosse algo concreto, uma coisa concreta, uma pessoa anda a fugir ao fisco ou anda a fazer não sei o quê, e pessoa que é ligada a alguém público e tal, mas aqui é só terá que porventura se, pronto, e acaba por não se revelar nada. A segunda pergunta que eu ponho, eu respondo: com que base se põe a fotografia do ex-governante da capa para ilustrar uma notícia de um suposto caso que não o implica? Se pusessem a fotografia da mãe de Sócrates, quem é que ia conhecer? Claro! É mais que óbvio! É uma não estou a dizer que concordo, porque discordo. Aliás, eu discordo desde a base. Eu também, mas para uma coisa, mas é algo tão óbvio. É algo tão óbvio. Nem é preciso de pergunta. Cá está, é aquilo que diz o Joaquim. Uma pessoa que tem dois dedos de cérebro não faz um tipo de pergunta destas. É óbvio. Depois a fotografia... Não, fazer faz, porque repara, estão a falar de uma pessoa e metem outra na capa. Não é lá no meio do jornal. Mas repara, exatamente, o que está no meio já não interessa. A pessoa já leu, já abriu, já clicou na ligação. Agora, o que interessa é que apareça a fotografia de Sócrates. Porque é aquela que as pessoas identificam. E diz que não está relacionada. Mentira. Indiretamente, está. Está bem. Não interessa. Indiretamente, está. Está bem. Pronto. A tua mãe andou a assaltar o banco. Achavas que aparecesse a tua fotografia na capa do jornal? Não. Não, não. Público, não, mas repara uma coisa. Se ele gostava, não. Agora repara uma coisa. Se está relacionada, indiretamente está. Porque é a mãe de uma pessoa que foi importante, blá, blá. E segundo, se pusessem... Mas está relacionada, não foi ele. Não entendo, não entendo. Ah, mas para o que ele diz aí. Que nada tem a ver, que nada tem a ver com aquilo que o implica. Certo, ok, não implica. Sim, não foi ele que andou a... Não implica. Mas não fala em relacionado. Acho que fala bem em relacionado. Nesta pergunta? Sim. Um suposto caso que não implica. É isso que eu pergunto. Ah, pensei que falava em relacionado. É assim. Não implica. Certo. Não implica. Mas uma coisa é certa. A questão de porquê coloca a fotografia dele não da pessoa. Ou seja, quando está respondido. Porque se colocassem a da fotografia da mãe dele, lá pensavam que era mais uma e senhora. E que tal não colocar? E que tal não colocar? Sim. Ah, para mim, pior do que... A única coisa que ele fez de bom fez com este artigo, porque assim temos tema para esta semana. Mas pior do que o Correio da Manhã fazer a notícia, é ele fazer esta análise. Não, mas eu estou a portar. E que tal não ter colocado fotografia? Nem dela, nem dele. Ah, não relacionar diretamente ele com... Estou agora a trabalhar de graça? É que se não vem nos jornais, fecham. Este pedido. Não estou a perceber essa. Não estás. Eu estou a perceber perfeitamente. É a minha ideia. Sem fotografia. Porquê é que puseram a fotografia lá? Há tantas manchetes sem... Já vi tantas manchetes do Sócrates sem fotografias dele. Mas tinha... E ainda por cima, neste caso, que nem era sobre o Sócrates, ainda mais justificava não ter. Estamos em crise. Toda a venda é pouca. Mas bastava dizer. Podiam não pôr a fotografia de Sócrates. Mas... obrigatoriamente tinham de pôr a mãe de Sócrates. E eles, basta ver a palavra Sócrates, vão logo comprar para ver. Pronto. A palavra já está lá. E eu estou a perguntar, para que é que meteram a fotografia dele? Para reforçar. Se ele não tem nada a ver com o caso. Para reforçar. Se é que há caso. Para reforçar. Porque hoje em e dia... para denegrir mais a situação. Como se ele estivesse coluiado com a mãe. Está bem, mas não está. O problema é esse. Estamos a falar de gente que... Né, que se tem, não está... Tem que contar o que aconteceu. Se não está, qual é... Mas também não há nada que... O deontologia do Correio da Manhã ao escrever um caso deste. Mas cá está. É vender. Exatamente. E não nada. E num momento, porque... Não interessa se a notícia é verdadeira, se tem alicerce, se não tem. Até porque vamos ter em conta uma coisa. Naquela altura que saiu no jornal, mas vamos esquecer a venda. Mas não podemos esquecer porque é fundamental. Mas eu vou pegar na pergunta que está aqui. Com base em qualquer critério jornalístico, qual é a explicação para esta notícia? Nenhuma. Vender. Não, mas o vender não é... Quando aprendes jornalismo lá no meio, tens que vender. Não vem isso. Não, pois não. Mas aprendes isso na tua experiência de vida. Mas tens de te pôr na situação... Quanto mais seja para proteger o teu posto de trabalho. O teu patrão, se tu não apresentares trabalho que faça, e deves saber isso melhor do que eu, se não apresentares trabalho... Vocês não estão a perceber. Eu estou a perguntar. Critério jornalístico, qual foi? Vender jornais. Ah, pronto, está bem. Mas isso não é critério. Isso é o negócio e a pessoa quer manter o posto, quer dizer aqui. Estou a falar em critério jornalístico, qual foi? Critério jornalístico? Não houve critério jornalístico. Ah, pronto. Mas isso é habitual. Tanto no Correio da Manhã, como em qualquer outro meio de comunicação, ou qualquer outra notícia, sensacionalista. Já agora, vocês vão desculpar um pequeno à parte que me veio há tempos, nas minhas noites, enquanto não adormeço, começo a pensar nisso e naquilo, naquilo outro, a ver se o sono chega. E lembrei-me dos cronistas antigos, dos tempos do Afonso Henrique, dos Duartes, do Agora. Isso foi um bocado. Finalmente? Minto. Finalmente? Não, mentes? Minto. Ora bem, voltando ao cerne da questão. Eles, quando escreviam, estavam a escrever para o rei. Ora, ele, ao escrever para o rei, só tinha de pôr nos píncaros os feitos, que às vezes não eram feitos. Feitos, quer dizer, não é dever fazer. Atos heroicos. Acontecimentos, sim. Acontecimentos heroicos. Ele punha-os nos píncaros da lua. E não é só falando de Portugal, por exemplo. Se nós pegarmos na história de Portugal, ver as nossas guerras com os espanhóis. Para nós fomos os heróis, a Batalha de Álvares Barrota, e os atoleiros e mais por aí. Álvares Barrota. Álvares Barrota. Álvares, são Álvares. Ora bem, se pegarmos na história de... Eu, por acaso, nunca li nenhum livro de história escrito pelos espanhóis. Mas estou completamente convicto que eles, nos seus relatos feitos históricos, então, por exemplo, nas conquistas, quando eles conquistaram a América Latina, eles não puseram lá as outras cidades que cometeram. Eles não foram lá pregar a cruz e várias... espalhar assim, a palavra do Senhor. Assim como os portugueses também foram para a África, foram para ali. E levar o desenvolvimento para lá. Exatamente. Foi só maravilha. E omitiram as atrocidades que cometeram. E o jornalismo hoje não é desse género, mas é o sensacionalismo. O que interessa hoje e como vivemos, quer queiramos, quer não, numa era materialista, mas materializa com tudo letras muito grandes. O que interessa é o resultado, é vender. De maneira que, por exemplo, agora, o Sócrates tem sido martirizado por este caso, por aquele, por aquele outro, assim. E os outros políticos do outro lado, do PSD e CDS, não há nenhum caso desses? Quantos e quantos? O Isaltino Moraes, como é que é? E este veio-me agora a ideia, porque é o que tem sido mais badalado. Mas outros pais. Melhor Elvas, também. Ah, eu já nem vou por esses próximos. Que até havia tempos que a mulher dele e ele não sei o quê, celebraram não sei quanto. Até acho que foi no coisa da manhã. Eu até fico doente com essa revolve no estômago. E... é da relva. É da relva. Não estava bem cozida. Por conseguinte. A culpa é do Miguel. É sensacionalista para vender, mas lá está o tal bocado de caso, politicamente, como é da esquerda. Se é da esquerda, que eu já não sei o que é direita, PS é esquerda, PSD é direita, CDS é direito centrista. Isso é o que eles dizem, mas na prática é o que é. Não é o povo sempre que fica lixado. Se não, é para eles dizem, também é PSD, é a mesma coisa. Eles dizem, nós somos... Se fosse o Partido Comunista que conseguisse ganhar eleições, ir para ali e para lá, o que é que eles faziam? O povo escravizado na mesma, como fez o Fidel Castro, e por aí fora. Portanto, não há nenhum país, nenhum partido, nenhum governante que vá governar o país, a não ser para se governar a ele próprio. E daqui... Desculpa, que isto foi um trovão que houve aqui. Não. E... não fui eu, pai, não. Não, foi aqui eu. Ah. Fui eu. É que o nervoso já me está a enterrar. Já está a partir de tudo. Desta conversa. Que estou revoltado. Revoltado com todos os nossos governantes, desde o princípio da República. Os próprios reis também tiveram as suas coisas e nós viemos para uma democracia depois de 25 de Abril. O que é democracia? Como é que está o povo? Cada um pensa o que quiser. Como é que está o povo? O povo está... Aí agora, o significado da palavra democracia quer dizer miséria, quer dizer fome, quer dizer falta de assistência médica. É isso a democracia, então. Não, estou a compreender. Quer dizer povo demasiado pequeno. É o que isso quer dizer. Porque a democracia... O povo é o maior culpado. Porque a democracia permite tudo. Desde que seja... Até permite demasiado. Ó, Carlos, eu concordo contigo plenamente. Mas como é que se acaba com uma situação desta? Matar a torto e a direito? Lançar uma bomba atómica sobre isso? Isso é ditadura. Ou seja, não há processo nenhum que agrade ao povo. E o povo? Qual é a arma do povo? O povo não tem armas para se defender. Não tem, ele... tem mais? Tem mais do que o que pensa. O que é que pode fazer o povo? O que é que pode fazer? Sim. Primeiro, eu tenho que contar disso uma vez. Primeiro, é haver alguém sério. Onde é que está? Onde é que está? Há pessoas sérias. Aonde? Onde? Sim. Tem uma sala de esquerda, que só não faz nada porque não vende, depende dos outros. E ao mesmo tempo não tem tanta credibilidade como se visse. Porque eu se tivesse... Agora, o meu objetivo é dar o baza, como quem diz, daqui o mais presa possível. Mas, digamos que... Se eu visse, eu tenho um plano para resolver esta situação. Agora, ele não é posto em prática. Já foi apresentado, mas não é posto em prática. Que é... primeiro, uma coisa muito simples. Fazer-se uma greve que só acabe quando as nossas exigências forem realmente atendidas. Ou seja, ter que haver alguém que consiga um pequeno núcleo de pessoas com quem trabalhar. Porque há pessoas que depois vão por incentivo. Há uma que incentiva e as outras cumprem incentivo. Não é? Alguém que tem espírito de liderança e de não permitir sobreposições. Tem que ser um núcleo de confiança. E depois, não é fazer uma revolução. Fazer cair o governo. Não é nada disso. Fazer apenas uma greve. Convocar apenas uma greve. Que só acabe quando as exigências forem atendidas. E... com os holofotes que temos de 27 países, obrigatoriamente, ou seja, todos os outros 27 que fazem parte da União Europeia, só esses são suficientes para que este governo, ao fim de um tempo, começasse a ceder. Ponto a ponto. Claro, partir com pés e cabeça. Não é? E era uma forma... Nós aqui tínhamos... Ainda por cima, nós portugueses somos todos tão fraquinhos, somos todos tão adiantados, que é tarde do 25 de Abril, temos medo de disparar. Mas o 25 de Abril não foi uma revolução. Pois não, foi uma palhaçada. Mas pronto, mas até nesse feito histórico português houve medo de disparar. Bem, vai lá, dispararam com cravos. Não, é assim um bocadinho. Não sei. Na PIDE não tiveram medo de disparar, que até mataram 4. Sim, está bem. Mas a PIDE foi diferente. Mas tirando a PIDE, né, que era a exceção à regra. Até mesmo. Sabe como que diz, não é? Ou seja. Como é que é de explicar? Sim, mas cá está, porque também havia o medo para fazer frente. Entendes? Porque quando houve quem fizesse frente, até com muito menos armas, quem fizesse frente. Ou seja, nós aqui também não temos assim. Claro que havia resistência inicial dos primeiros dias, mas depois não. Depois não havia. Um país inteiro onde só houvesse serviços mínimos de hospitais, onde não houvesse transportes praticamente nenhuns, É lógico que o país ia começar a ressentir-se tanto de uma crise, de uma crise social tão grave. Não é? Porque depois o que é que vai ser feito? Vai ser feito tudo à torre e à massa. Ou seja, não é feito com cabeça depois quando daqui a 5 ou 10 anos se diz continuar assim. Há uma revolução qualquer. Não é? Vai tudo torto. Como é que as pessoas fazem? Por exemplo, como é que as pessoas fazem Estas palhaçadas, não é? Aquela de começar a pagar com o número de contribuinte do. Sim, com o NIF. Do Primeiro-Ministro. Não é? Como é que essa informação, que até era privada, chegou ao público? É porque digo, há armas, até demasiadas. Agora, elas não são utilizadas devidamente, mas que as há. O povo não é um coitadinho que não tem informação. O povo tem informação, tem acesso às coisas, à Constituição, às leis. Há informação, não podemos queixar-nos. Somos a burros que passa a cabeça e mais alguma coisa. Era aí que eu queria chegar. O portuguesinho, quando alguma coisa lhe corre mal, ele fala para meia dúzia de colegas. Mas quando é para ir para a frente da luta, aí hoje não posso porque tenho de fazer aquilo. Epá, eu não posso ir porque isto e aquilo. Fogem todos, com o rabo à seringa, desculpa a minha expressão. Falam, mas quando é preciso ir para a frente, está quieto ao preto. Quem? Eu bateram-me. Já não podia ir para a frente do sol. Bem, a terceira questão, e vamos fechar o texto. Terceira questão, e seguramente a mais grave. Existe ou não existe sigilo fiscal? Sabendo-se que as finanças estão diretamente dependentes do governo, é ou não legítimo pensar que o governo, este e os anteriores, usa este serviço público dotado de poderes extraordinários e depositário de informação sensível, usa este serviço público para perseguir opositores políticos, não hesitando mesmo em divulgar informações truncadas sobre familiares destes opositores. Se assim é, que cidadão, seja de esquerda ou de direita, político ou jornalista, famoso ou anónimo, que cidadão pode dormir descansado? E já agora fecho o texto, só falta aqui um parágrafo. Não me interessa especialmente quem seja a vítima deste tipo de procedimentos. Interessa-me que ninguém, nem eu, nem os meus familiares, nem qualquer outro português, está a salvo das campanhas do Correio da Manhã e de qualquer governo, ajudado pelas finanças ou por qualquer outro serviço público. É que eu gostava de saber que posso estar de um lado oposto a quem governa o país, agora ou noutro momento qualquer, sem que isso signifique que os meus familiares fiquem à mercê das inconfidências de funcionários das finanças. Por isso, era tranquilizador se víssemos a justiça a proteger os cidadãos deste tipo de perseguições abusivas. Mas é esperar muito, quando é a própria justiça que, através das mesmíssimas fugas de informação com objetivos políticos, faz o que aqui critico. Por isso, infelizmente, tenho de me contentar com este apelo. Se é para sujar em nome de alguém, ao menos que seja verdade. Se não for, ao menos que a mentira não se detete logo no primeiro parágrafo. Nota final. Na mesma edição do Correio da Manhã, onde vem esta história toda da mãe do Sócrates, a esposa de Miguel Relvas fala dos sonhos da família e da harmonia num lar, e o jornal anuncia as doações que os convidados ao seu casamento fizeram para a casa dos rapazes. Tudo isto são palavras de Daniel Oliveira no jornal Expresso, no Semanário. Eu aqui, na parte de... Ai, qualquer pessoa já não está a salvo de... Este senhor... E não é só isso. E ninguém está a saber das políticas do Correio da Manhã. E não é legítimo pensar que... Ou seja, que indiretamente vai dizendo que o governo também está a ajudar, não é? Indiretamente ou até diretamente, acho que ele fala aí mesmo nisso. Estão diretamente dependentes do governo. E está a perguntar se o governo usa o serviço público para perseguir opositores políticos. Ou o Correio da Manhã é serviço público? Ou não? O Correio da Manhã é serviço público. Estou a desvencer, não é? O Correio da Manhã é um jornal privado. Exato. Então não é serviço público. Vamos começar por aí. Não é serviço público. Segundo, eu no ano passado tive, por uma pessoa que tem alguns conhecimentos lá dentro, tive os meus dados divulgados, ou seja, foram comunicados à pessoa e ela fazia aquilo que quisesse com eles. Ou andava para aí a partilhar, ou dava cabo de mim, ou fazia o que quisesse. Não houve aqui intervenção do governo. Se quisesse fazer uma notícia com isso, cara, se quisesse até inventava alguma coisa ou outra, e se eu tivesse alguma influência, ele mesmo, não gostando de mim, muito simplesmente pegava, e se tivesse eu fosse uma pessoa influente, era fácil encontrar uma fonte que aceitasse fazer uma notícia sobre isso. O que eu acho realmente lamentável, é por isso que eu esse jornal assim deixei de ler e recuso-me determinadamente, é o Expresso. Que deixa de ter cronistas deste calibre, que isto nem é cronistas nem nada. Mas isso sobre o sigilo fiscal? As informações surgem cá para fora, porquê e como? Porquê? Porque há bufos. Há maus profissionais. Não quero saber para onde é que vou fumar. Há maus profissionais dentro das finanças, sejam ou não relacionados com figuras políticas. E eles não podem. Os funcionários das finanças podem não ter ligações políticas. Exatamente. Mas têm ligação a uma coisa muito boa nestes momentos que correm, que é o dinheiro. Exatamente. Chega-se lá um pseudo jornalista vai ter com um amigo dele: epá, vê-me isto aqui assim e assim e assim, toma lá uma comissãozinha. É para já. Para o que. Em conta do que eu vou receber por fazer esta. Não, eles pagam logo adiantado. Pois. E. É facílimo. A corrupção está instalada neste país a todos os níveis. É na medicina, é na política, em todo o lado. Se tens uma doença grave, precisas ser atendido. Se não tiveres ninguém conhecido ou com influências no hospital, ou seja onde for, tu morres antes de chegar à altura de seres tratado. No entanto, um fulaninho qualquer, que é o seu fulaninho, porque tem aquilo, tem aquilo outro, não é? Chega ali, abre-se as portas imediatamente. Ora, se obtém para tratar essa pessoa que tem influências, porque é desgraçado do povo que não tem a quem se agarrar, onde é que vai parar? É o que estão a fazer, estão a queimar o povo português. E para azar deles, os portugueses, nunca se viu como agora, estão a atingir proletas idades. Eu, por mim, já vou a caminho disso, estou a ver que nunca mais morro e só estou a dar prejuízo. Portanto, é queimar, quanto mais depressa acabarem os velhotes, mais depressa isto melhora. Será que melhora? Tenho dito. O que eu questiono aqui, e já que vocês falam em corrupção, é que a corrupção também existe entre governantes. E não questiono aqui se há governantes que aproveitam as finanças para fazer o que ele faz, ou o que ele está a dizer. Se não usam este serviço público para andar em cima de alguém que lhes interessa. Ai não. Ah, então nisto ele é capaz de... Eu sou capaz de concordar com o homem. Não é, Quer dizer, ele pergunta, não está a dizer. Quando ele diz que é legítimo pensar, é tão legítimo como não é. Eu só não concordo neste texto o ele focar o Sócrates. Porquê que não foca outro fulaninho qualquer? Porque é o que o jornal faz. O Folha da Manhã, já a quantidade de manchetes que já deu sobre Sócrates ou alguém relacionado com ele, pronto, ele agora lembrou-se. É arranjarem, deixarem o homenzinho descansar um bocadinho depois e arranjar outra figura para o substituir, que há tantas aí. O que é que talvez não lhes interesse eles mexerem nesses florinhos? Há uma coisa que eu acho ainda mais grave, que não é referida neste artigo. Como é que é? Como é que um cronista de um jornal vai criticar outro jornal de princípio a fim? De uma forma tão vincada, tão... Isso acontece até... Então, o 25 de Abril serviu para dizer o que acontece, não foi o que tu sais a um bocado. Isso acontece tantas vezes. Está bem, mas é assim, eu não, pronto, não me parece, é assim, ou críticas com uma certa elegância, não é? Muito mais se é serviço, porque depois nunca se sabe. Eu não sabia que este senhor, por cima, ele que é tão sensacionalista, não acredito que um dia ele rejeite uma proposta de emprego para o Correio da Manhã. Não é? Ou seja, quando tu tens uma... Sim, sei que os meus jogadores de futebol nunca dizem eu nunca vou jogar naquele clube porque se calhar um dia vão precisar de um comitê daquele clube. Mas para uma coisa. Não, mas é que os jogadores de futebol não... não se vê como... Agora já se vê cada vez mais porque cá está por causa do sensacionalismo, que é o anticlubismo. Ou seja, dentro dos próprios jogadores, ou seja, eu não gosto deste clube, eu detesto aquele clube, não sei o quê. Mas antes não se via isso, antes via se eu gosto deste clube, é um orgulho jogar neste clube. E isso dizia-se sempre, mas não havia tantas críticas, tanto desprezo dos adversários. Agora, mas antes os jogadores eram de um só clube a carreira toda, a maioria. Mas é assim, aquilo que eu acho que realmente impressionante é como é que uma pessoa que não tem informação específica, ou seja, ele próprio admite que é, como é que explicar, que chega, portanto, não tem informação suficiente, vai, pega, ok, Correio da Manhã, Sócrates, isto dá um artigo, isto dá uma crónica, não é? Mas não é isto, isto foi o acumular de, e ele desta vez aproveitou o facto de ser a mãe e ainda nem ser certo, e ele despejou isto, porque foi o acumular de notícias sobre o nome dele. Eu, como eu já disse, não leio revistas, nem jornais, nem nada. E Expressos, Correios da Manhã e outros quejandos, para mim, é deitarem-me palha para eu comer e eu não como palha, graças a Deus. Até ver, não sei, qualquer dia como isto está, qualquer dia sou obrigado a comer palha. Mas aí é uma questão de sobrevivência. Mas como ainda não cheguei lá... Mas isto não está no Expresso e criticar o Correio da Manhã, acho normal. Ele criticou o Correio da Manhã como poderia criticar o homem... Mas com tanto fundamentalismo, é isso que eu não percebo. Não percebes porquê? Com tanto radicalismo. É tu, porquê? Quer dizer, pronto, ok, vindo dele percebo. Uma pessoa que diz que a vida do ser humano mais asqueroso vale mais do que qualquer outro animal, pronto, Deus já espera tudo, não é? Aliás, por isso é que a vida do meu cão vale mais que a vida dele. Faz sempre mais sentido. Mas, do meu cão, e de uma mosca que andava por aqui há um bocadinho, vale mais do que a vida dele. Também é um facto. Mas, uma coisa que eu não percebo, confesso que não percebo, é porque é que o que ele fez nesta crónica foi ser tão ou mais sensacionalista, mas pelo menos tão sensacionalista, que o próprio Correio da Manhã. Lá está. Ou seja, ele criticou uma coisa que acabou exatamente por fazer da mesma forma, não é? Ai, porque ninguém está livre das campanhas do Correio da Manhã. Tanta crítica, tanto fundamentalismo, tanta defesa ao Sócrates. Eu tenho a impressão, aliás, ele próprio aí refere, e a brincar implicitamente, se ele está a falar a sério, tem medo, não é? De ter uma posição contrária à do partido, ou seja, uma posição favorável à oposição, não é? Ou agora, ou mais tarde, não é? Coitadinho. Ou seja, isto é a mesma coisa que tu deste-me 5 chapadas. Então, aqui o Joaquim, como não gostou de tu me desses 5 chapadas, não pegaste de 6 ou 7. Tá bom. É a moral de um cronista deste género. Não, mas eu acho que ele faz perguntas que têm a sua lógica. Posso não concordar, mas não. Deixa perguntas com lógica. É muito óbvio, mas é do óbvio para teres. Há notícias, sim senhores, serão corretas ou não, mas são notícias. Mas o que é que isso interessa para nós? É só para fazer espalhafato. E esse mesmo Expresso, ao fazer a crítica ao Correio da Manhã. Não é o Expresso que faz. É o senhor que publica lá. Não interessa, é um contratado. É um contratado. Exatamente. Quem é o responsável? Escreve. Ele manda fazer notícias para o Expresso. Eles escrevem lá a sua opinião. Não interessa. Mas o nome que aparece aqui é do Expresso. Sim, por isso é que eu te digo. Não consigo perceber. Porque, de certa parte, o que é que estamos a associar? O Daniel Oliveira do Expresso. É o Expresso que critica o Correio da Manhã. Não é o Daniel Oliveira, cronista, que criticou o Pedro Santos, jornalista. Percebes? Até porque há uma coisa muito importante também. Que não se sabe. Sabe-se quem é que aprova as notícias. Não é? Há alguém responsável pela redação do jornal. Mas não sabe quem é que ele escreve, quem é que está mais dentro dessa área do Sócrates. Não é? Nós, quando fazemos aqui críticas, não é? tal como as crónicas do Expresso são publicadas pelo chefe de redação, são aceitos pelo chefe de redação, pelo menos se não são líderes, deviam ser líderes, não é? Mas a gente parte do princípio que sim. Da mesma forma, ou seja, é o Expresso que aprova, portanto, ele assume a responsabilidade daquilo que é dito, não é? E ao mesmo tempo, o Correio da Manhã, ao permitir a publicação da notícia, também está a assumir o seu nome. Portanto, é um jornal a criticar o outro, indiretamente, mas é. Por isso é que eu digo que acho estranho. Há pouco caso nos jogadores de futebol. É diferente porque é a pessoa individual, a pessoa singular, não é a pessoa coletiva. E por isso é que eu não consigo perceber como é que há. Claro que é um jornalista, que é um cronista, dá a sua opinião e aquilo que o jornal faz é aceitar a opinião do cronista. Mas no caso, é que estamos numa crítica fundamentalista que chega a cair em vários pontos no exagero ou com perguntas demasiado óbvias, não é? Porque. Qual é que é o critério jornalístico? Nenhum. Mas assim, o que interessa não era o jornalismo, era vender. Não. E qualquer pessoa, até eu que não vejo, sei o impacto tem uma fotografia com respeito a uma palavra. Se tu escreves Sócrates... Pode às vezes passar despercebido. Não meio tanta fotografia. Mas quando aparece a fotografia... A fotografia é ideal automático. E depois a pessoa, ao ir ver a fotografia, vê a palavra Sócrates... Mais chamativo do que só ter escrito em letras garrafais. Sócrates. Mãe de... Até porque antes vem o mãe de... já foi. Sócrates, também. Mas quem percebe um bocadinho mais destas coisas? É lógico que entre a letra M de mãe e o S de Sócrates, já foi muita atenção. Não é? Quer dizer, muito mais impacto tem uma fotografia. Mas lógico. O seu interesse é vender, que é o da Correio da Manhã. Não é? Isso interessa. Por que razão? Desculpa lá interromper. Acaba o teu raciocínio. Isso é logicamente. Claro que não há aqui critério jornalístico nenhum. O critério jornalístico está dentro da notícia, que apesar de ser pouco clara, não é? Quantas vezes isso acontece em quantos jornais, não é? Ou seja, se ele vai criticar a falta de rigor jornalístico, então ele tem que criticar até do próprio jornal. Porque o Expresso também falha. Eu já vi o Expresso dizer... Como é que era? Nuno Pereira não sei o quê. Não era Nuno Pereira. Não sei quem era o novo primeiro-ministro. E não era. O Passos Coelho lá continua. Não é? Ou, não, era Paulo Portas novo primeiro-ministro. Era Paulo Portas. E, no entanto, continua... Não tinha, o conteúdo da notícia não tinha nada a ver com o caso. Era só uma suspeição, não sei o quê. Por exemplo, quem passa por essas ruas fora, tabacaria é o nome que dão, mas uma papelaria. Tem as revistas e os jornais todos cá fora. O que é que está exposto? É a primeira página. Fotografias, letras garrafais, etc. Porquê? Porque as pessoas leem os títulos. E isso, ao ler os títulos, o que é que se passa aqui? E vai comprar o jornal ou a revista. É o chamariz. Portanto, a imagem e as letras garrafais são uma atração. E, claro, neste caso, pôr a fotografia com coisa. E depois, se calhar, não vi a revista, nem sei, mas penso eu que por dentro é que fala na mãe. Ou seria. Também tenho. Ai, mãe. Ai, então ainda são três fatores: fotografia de Sócrates, nome de Sócrates e mãe. A mãe, ei, o que é que se passa aqui? É a curiosidade do Pubinho. E como o Pubinho gosta de chintilhices, vai comprar. Mas é que aquela coisa, só o facto de ter a imagem já impede que as letras M-A-E espaço D-E espaço S, não é? Que essas letras distraiam, façam desinteressar, não é? É a mesma coisa, ou seja, só a fotografia, o resto já foi, a pessoa consegue ler o que é que vem a seguir, porque já sabe com o que é que tem a ver. Não é muito difícil. Se há critério jornalístico, não. Por isso é que ele também não é jornalista. Ele também não precisa ter critério jornalista nenhum. E estes jornalistas do Correio da Manhã, acredito até que é um bom posto para estagiários. Porque ainda estão a dar os primeiros passos, porque são moldáveis, porque são maleáveis, porque ou mesmo os que já lá estão, os tarimbados, conhecem o sistema, sabem que não é preciso jornalista. A única coisa que eles precisam de fazer é manter o posto de trabalho, não é? Quer e dizer, sabem quais são as notícias que interessam para o jornal vender. Mas é isso que interessa. É isso que interessa. A gente pode criticar muito a TVI, não é? Que também faz parte do mesmo grupo. A gente também pode criticar muito a TVI. A TVI faz parte do Expresso? Não, do Correio da Manhã. Faz. Faz nada. Não faz? Não. O TVI não tem ver. Estava na ideia que fazia. A TVI da Média Capital, Correio da Manhã era com o fim. Até porque eles, como muitas vezes publicam coisas semelhantes. Mas cá está, também são sensacionalistas. Porque é que é? Separados até nos sites, o CN é XL, a TVI é IOL. Só por aí. Ah, o IOL é isso. Média Capital. Era a conclusão. Eu não percebo nada dessas siglas. Os grupos económicos, pois, dos médios. Já compreendi. O que eu queria dizer com isto, a TVI e a SIC é a mesma coisa. Quais são os programas que eles, é desde manhã à noite, sempre... Parece, opa, o que é que vais fazer hoje? O que é que vais transmitir hoje? Aí eu vou transmitir isto. Pumba, igual. Eles fazem exatamente a guerra das audiências, fazem exatamente o mesmo tipo de programas. E que programas são? Aquelas, não desprezando o Pubinho, que é um desgraçado, porque só o pisam e só calcam. É o que o Pubinho quer. O Pubinho gosta daquilo. Aqueles espetáculos com as... Agora já não é Moragas. Eu agora gostava tanto do Quem Quer Ser Milionário, agora já nem isso consigo ver. Até ver. Conclusão. A Júlia Pinheiro e agora a Cristina e o Rocha e similares. E as telenovelas, pumba, pumba, pumba, pumba. Uma pessoa não vê outro programa que diga assim. E a Casa este, dos Segredos, que está a casa acabar. Epá, eu nem queria falar nisso. Eu nem queria falar disso. O Big Brother, como é que se chama? É tudo género. É tudo, só muda o nome. São programas de tal ordem, miseráveis, mas é que o povo gosta. As audiências fazem-se por aí. Exatamente. Se meter Porquê que uma RTP2 não tem audiência? Porque apresenta, pouco mais ou menos, de vez em quando, um programa aceitável. Claro, as pessoas não vão ver isso. Prefiro ver a prima da tia, o cunhado da sogra, telenovelas. Epá, é só isso que o povo gosta. E lá está. O povo tem as televisões que quer e os políticos que quer. Não é nada. Nós vemos. E os jornais que querem, porque se o Correio da Manhã não vendesse aquilo que escrevia, mudava de política. E. Cá está de política. E o. Se. Perdi-me. Quem quiser que fale. Falo eu para irmos embora. Pois, já está na hora. Que... Já passou uma hora, mas há outro lado. Vocês falam, nem me deixam falar, para eu aqui a chorar. Para. Passei num minuto, eu pôr o dedo no ar. Então, eu vou agora continuar a falar até amanhã. Porque do outro lado da perseguição também há a proteção. Eu, ao bocado, falei de jogadores de futebol, que já sabia que ia falar mais à frente. Já me está a meter nojo, e basicamente é mesmo isso, a proteção que se anda a fazer ao Cristiano Ronaldo já há, sei lá, quanto tempo, e sobretudo desde que houve aquela história do presidente da FIFA. Porque também aqui só se diz o que interessa. Porque o homem, para já, o homem, acho que até é mais novo aqui que o Joaquim, mas já está com a cabeça, coitadinho, já não sai para aquilo. Mas isso nota-se logo, mas além desse aspectozinho, que é importante, o homem pôs-se lá, levantou-se, imitou um ao Ronaldo, fez conta que era um comandante, parecia a Guerra das Estrelas, não era aqui um, mas logo a seguir disse assim: ainda bem que há pessoas assim no futebol. O futebol precisa de pessoas como o Cristiano Ronaldo. E isso você vê a dizer nos jornais e na televisão, nada, não interessa. Não, mas ele logo a seguir disse: ainda bem que há pessoas como o Ronaldo no futebol. E desde então, isso é que é uma propaganda de. Isso é que há mais uma perseguição, esta coisa de proteção, e coitadinho do menino, vamos elevá-lo. Já sei que é português, mas ele se ganhar coisas é porque merece, não é para andar a fazer política para ele. Voltamos outra vez ao princípio. Campanhas. O noticiarista, já não digo radialista, nem jornalista, nem nada. O noticiarista só põe o que lhe cheira, que faz bomba. Mas partiu daí e depois é a campanha que você vê quase diária. Ainda ontem, olha, anteontem, houve o sorteio para o Mundial lá no Brasil. Quando apareceu o Blatter, o homem da RTP disse logo: vamos ver agora se o Blatter não imita ninguém. Quer dizer, estava uma coisa que não tinha nada a ver e foi logo falar do Ronaldo. Epá, infelizmente é o nível a que chegamos os noticiaristas. É escândalos. Mas eu não estou a ir para um escândalo. Isto é uma campanha, isto não é dar notícias. Sabes isto é proteger o menino, proteger o português. Porque tal como este... Sim, está bem. Não é escândalo, mas é... O português precisa... O portuguesinho, o coitadinho, precisa de proteção em relação aos outros. Quer dizer, queixam-se dos outros, protegem os seus países. Cá, não vão fazer a mesma coisa? E voltei ao mesmo... São parciais. Sou muito teimoso. Porque é... que omitiram que a frase... O que ele disse logo a seguir. E estes indivíduos é que fazem o futebol ser o que é. Se fosse... O futebol precisa de comandantes assim, foi o que ele disse. Pronto. Não interessa. Se contassem isso, já não vendia. Se não fizesse a caricatura... É que isso é que é manipular os votos públicos, a opinião pública sobre a coisa. Coitadinho. Acho que é o portuguesinho, tem que ser protegido. Coitadinho. Se eles não fizessem a coisa do comandante, se pusessem só a frase. Nem vendia, nem era. Nem vendia, quer. Isso passava despercebido. Passava despercebido. E passou. Mas eu aqui estou a ir além do escândalo da venda. Aqui é uma campanha de proteção. Pois está, neste caso específico. Porque, e não venham com a conversa porque é português. Não. Isso não chega, também é português. E por outro sentido, não é português. Mas nós, coitadinhos de nós, temos que proteger coitadinhos. Mas lá está, isso é o que criticam lá fora. Fazem lá fora. Mas para uma coisa. Eu até prefiro a expressão cabala do que campanha, porque uma campanha é uma coisa mais séria. Vamos lá ver. O cabala é o termo fuleiro para a campanha. É uma trama. É assim. Como é que eu ia explicar? Mas isto é uma coisa a nível nacional. Não há um jornal que esteja, neste momento, em campanha contra ou a favor de nada. Os únicos jornais que nós temos a suspeição, ou para ter certeza, são... Um, que é um jornal mais inclinado para o Benfica, outro mais para o Sporting, outro mais para o Porto. Porque vem de há muitos anos, não vem de apenas há meia dúzia de meses. Não, sempre foi assim. Mas cá está, por exemplo, e este Correio da Manhã? Nós sabemos de antemão que é um jornal sensacionalista. Sensacionalista. É a mesma coisa. Sensacion. Eu disse sempre sensacionalista, isto não existe. Pois não. Sensacionalista. Tanto que seja, não consigo dizer isto. Porque é que os jornais, em vez de serem sensacionalistas, não são sensacionalistas? O jornalismo de investigação está a decair cada vez mais. Até um no outro dia que no futuro vai ser só 2% do jornalismo é que será mesmo de investigação. Um jornalismo sério. De aprofundar. Eu vou-me embora, volto no dia 15. Ah, é? Olha, por acaso nesse dia também desconfio que... Ah, é? Está pronto. E o Carlos? Está mesmo que quer voltar no dia 15? Eu ia dizer que eu estava no dia 8, mas dia 8 a hoje está bem. Tu estás mesmo com os dias assim um bocado para o coisa. Está bem. Então vamos voltar no dia 15. Se não formos perseguidos até então. Vou-me despedir. Pois, eu não sei. Daniel de Oliveira, como já não é pela vez que eu critico. Poxa. Será que também estou a fazer uma perseguição ao Daniel Oliveira? Vai ser preso. Eu sei que sim. Ora bem, caros ouvintes, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme hora que nos estiverem a ouvir. E até uma próxima oportunidade. E não se zanguem com as nossas zangas, porque nós estamos quase a pegar ao soco. Portanto, quase. Uma boa tarde desportiva, boa noite. No fim, há beijinhos para todos. Desviei a carabinar. Até domingo. Carlos, vai-te embora. Faz impressão ver aqui os pequenos serrados na minha frente. Está bem, não há música hoje? Eu não tenho. Está bem, eu tenho. Então diz. Aquela música do agora sim, não sei quem. Agora não. Diolinda. Sim. Olha a Diolinda agora. Os Diolinda, faz favor. Porque o. Tem graça. Vai ser tema no. Como é que se chama a vocalista? Ana Bacalhau. É isso mesmo. Tem a ver com Natal e tudo. Ana Pescada. Porque esta... Há pouco o Joaquim falou, que dizem, no meio dos colegas, quando ninguém se chega à frente, porque não podem, porque não sei o quê, tem que... logo dessa música. Do agora sim. Queres ver? Eu aqui não falei... Vou agora falar em off. Tem o caso mais flagrante. E não é assim uma grande coisa. Nós ainda não estamos em off, não? Já está. Não, ainda estamos a gravar. Ah, já estamos em off. Estava a tentar confirmar o nome da... Como é que é? Agora sim vamos a voltar a isto, não sei o que é. Como é que chama a música, pá? Acho que é agora sim. Não, isso não existe. Perdão, não. Movimento Perpétuo Associativo. É isso, é isso. É a faixa número 6 do álbum, não sei quantas, dos Diolinda. Ainda estamos com o microfone no ar. Agora é que vamos fechar, que o Carlos vai introduzir a música faixa agora. Título: Movimento Perpétuo Associativo. Intérprete: Diolinda. Orquestração: Bacalhau com Todos. Damos a volta a isto. Agora sim há pernas para andar. Agora sim eu sinto otimismo. Vamos em frente, ninguém nos vai parar. Agora não, que é hora do almoço. Agora não, que é hora do jantar. Agora não, que eu acho que não posso. Amanhã sim temos a força toda. Agora sim há fé neste querer. Agora sim só vejo gente boa. Vamos em frente e havemos de vencer. Agora não, que me dói a barriga. Agora não, dizem que vai chover. Agora não, que joga o Benfica. Eu tenho mais que fazer. Agora sim cantamos com vontade. Agora sim eu sinto a união. Agora sim já ouço a liberdade. Vamos em frente a esta direção. Agora não, que falta um impresso. Agora não, que o meu pai não quer. Agora não, que há engarrafamentos. Vão sem mim que eu vou lá ter. Vão sem mim que eu vou lá ver. Vão sem mim que eu... sem mim que eu vou lá ter.